Estou numa lavanderia aqui perto de casa, em que a luz é um dos meus sítios preferidos aqui perto de casa. É verdade, eu sei que pode parecer meio deprimente, um dos meus sítios preferidos perto de casa. Talvez um dos meus sítios preferidos de todo o mundo é esta lavanderia. Venho aqui secar a roupa. Nós lavamos a roupa em casa, mas não secamos em casa, não temos sítio. Eu sei que há sempre alguém que vai apresentar uma solução. Ah, compra isto, compra aquilo, porquê não compras um daqueles estendais e metes dentro de casa e depois abres a janela e depois não queres saber, não queres saber. Eu prefiro nunca sair de Portugal por não ter dinheiro e ir gastar dinheiro à lavanderia, a secar roupa. Eu prefiro, sinceramente. Eu não quero sair de Portugal, não tenho interesse. Aquela coisa que as pessoas dizem que é viver a vida, não é? Ver a vida não me interessa assim. Eu gosto mesmo é de vir aqui para a lavanderia, passar aqui algum tempo a ver a roupa secar, trazer um livro, achar que vou ler o livro e acabar por nunca ler o livro. Não sei se é perceptível, mas neste momento há aqui uma televisão na lavanderia e está a dar o programa da Fátima Lopes. Eu gostava, estou aqui a tentar aproximar o telemóvel da televisão, mas é Eva Domingues, não era? Pensava que era a Fátima. O programa é da Fátima Lopes, mas é a Eva Domingues a apresentar. Portanto, nem vale a pena sequer estar a mostrar. Não tem tanto de piada. A Eva Domingues não é. Poderia fazer aqui uma piada. Ah, estão a ouvir a voz da Fátima Lopes, mas a Eva Domingues não é tão carismática. Não parece que seja tão carismática. Há aqui uma pastelaria também em frente e eu sempre que estou aqui, vivo sempre este momento com uma enorme tensão. Será que posso ir até à pastelaria? Será que posso deixar aqui a roupa e ir até à pastelaria? Pastel nata? Não. Estás bem, António, estás bem. Acabaste de comer, estás confortável, lê o livro que trouxeste, vê a Iva Domingues ou a Fátima, seja o que for, mas há sempre aqui uma tensão, porque eles têm um pastel nata e um mil folhas ótimo, enorme e super fresco e cheio de creme e um gordo, um tipo que foi gordo nunca deixa de pensar como um gordo, mas a verdade é que aguento muito, muito bem, a maior parte das vezes aguento-me aqui na lavanderia e é desculpem este compasso de espera, mas parecia que alguém ia entrar e podia ser desconfortável, não é? Estar aqui a falar, é verdade que podia fingir que estava a falar ao telefone, mas mesmo assim seria desconfortável, portanto é melhor eu desligar isto. Mas lavanderias são bons sítios para gravar esta espécie de podcast. Pode ser um bom sítio, uma lavanderia. Fica o conselho. Tá bom? Um abraço.